Eu sou louco, essa mulher me deixa doido. Essa é pra você, amor. Vê se acredita. Lua nova, acinzentada no morro se destaca. Pele lisa e reluzente na cor da madrugada. Quero mais que atenção, quero você pra mim. Muito amor, muito som, num castelo de marfim. Enfim, sei, vem aqui ser pra mim. Perfumada de jasmim e vestida de cetim. No cortejo tem desejo, no mais tarde se despir. Mas antes, tipo assim, vamos sair tomar um drink. Menina entorpecente, linda tipo no requinte. Eu aqui bebendo brama e ela gosta de martini. Um velho romance, o vagabundo e a dama. Nossas diferenças são resolvidas na cama. Assim você acredita, num verso tão singelo, o meu coração palpita. Sua presença no perfume me arrepia, na paixão tão ilustre me excita. Oh, menina, assim você acredita, num verso tão singelo, o meu coração palpita. Sua presença no perfume me arrepia, na paixão tão ilustre me excita. Na paixão tão ilustre.